A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Porque hoje somos adultos já encaminhando aí para a fase final da vida, que não somos também cercados de alguns temores que poderiam nos fazer ensopar as roupas de baixo aí com urina. Muitos ainda têm o pavor de uma cirurgia, né? Ou um medo de avião, o cagaço aí da violência urbana, o pânico de uma cadeira de dentista, dentre tantos outros medos. E algum receio mesmo, que já sendo marmanjos, todos nós ainda temos, e seja lá qual for a situação, ela é capaz de nos tirar de uma zona de conforto. Porém, todos esses horrores aí, até cotidianos, né, que nos atingem constantemente, ainda assim eles não são páreos para um tipo de temor que tínhamos nas nossas infâncias e que nos fazia arrepiar os poucos pelos que ainda estavam crescendo na gente. Quem não se assombrou com uma história de terror que, assim que eram contadas, pareciam estar evocando os espíritos malignos exatamente naquele mesmo momento ali, bichos esses que habitavam embaixo das nossas camas, faziam com que nossos pequenos intestinos quisessem explodir jatos ali naquele momento, né? E Walter Rezende, me diga então, você que hoje é um cético convicto, se você não chegou ali a tremer os seus joelhos tal qual o Salsicha e o Scooby-Doo faziam, com medo de alguma história de terror. Nós já falamos aqui da loira do banheiro, do chupacabra, mas essas lendas são mais recentes, não, né? Não, né? A verdade é porque a loira do banheiro, ela teve um acidente na frente da escola, né? E o chupacabras, ele surgiu há muito pouco tempo também. Inclusive, essa semana uma moça filmou o chupacabras, acho que tá mesmo? No Portal Terra. Então, agora, as mais clássicas, como o lobisomem, a mula sem cabeça, Boitatá e tantas outras sempre foram responsáveis por amedrontar crianças naquela época. Verdade, né, cara? Sem falar nas piores, que seriam as aparições de espíritos zombeteiros com um repertório extenso, né, de formas de assombrar. Mas, ô Walter, você, efetivamente, você tinha medo dessas histórias aí? Porque eu confesso que eu era um cagão. Filme de terror, eu tentava evitar. É. Assistir, eu evito assim. Até hoje aquele American Horror History, eu não assisto de jeito nenhum. Ah, eu nunca tive medo, assim. Afinal, sua avó morreu na minha sua avó, cama. Minha, né, avó morreu na minha cama, eu já contei essa história aqui. Eu tinha um grande orgulho, eu contava pros meus amigos. Minha avó morreu na cama que eu durmo. Se a minha avó morresse na minha cama, eu precisaria mudar de casa. Tinham muitas histórias. Eu fui abastecido delas pelos meus avós e algumas poucas, meu pai e minha mãe. Mas principalmente minha dupla de avós, Joaquim e Euclides, o materno e o paterno, esses dois, cara, eles poderiam ser redatores desse American Horror Story facilmente hoje. A avó da minha namorada saía pra trabalhar e num determinado período as crianças ficavam sozinhas. Ela achava que era uma boa ideia falar para as crianças não saírem de casa nesse período, porque tinha fantasmas, monstros do lado de fora da casa. Aí o que, que ela fazia? Ela primeiro, verbalmente, ela amedrontava a criançada. Quando ela saía, ela pegava um pedaço de pau e começava a bater no telhado, na janela. E a criança ficava gritando lá de dentro. Não se tinha medo de traumatizar uma criança naquela não, época. Não, não, não. E eu acho que deveria ser assim até hoje, cara. Eu tento o trauma é uma coisa que não existe, é eu besteira. Eu tento, cara, com a minha filha, mas ela desencana. Tinha umas histórias clássicas que as pessoas contavam. Lembra de uma história de um cara que ele foi pra uma festa e lá conheceu uma garota muito bonita. Ele deu uma carona pra ela e tava muito frio na volta. E aí o que ele fez? Ela deu um papel com o endereço pra ele. E tava muito frio, ele deixou a blusa dele com ela. sei lá, tipo no outro dia, alguma coisa assim, ele foi lá no endereço que ela deu pra ele e chegou pra lá, bateu na porta, falou assim, pra buscar a blusa, né? Ele tinha sido um galanteador. E aí bateu na porta e falou, fulana de tal está. Aí a mãe dela encheu o olho de lágrimas. Não, minha filha já morreu faz tempo. Aí o cara, não é possível. Prestei uma blusa pra ela. Não, ela falou, não, mostrou as fotos da falecida ali. Quer pro cara. Minha jaqueta da Porsche de volta. Ele falou, não, ela mesmo, eu vi. Não satisfeito, ela falou, não, vou te levar lá no cemitério pra você ver o túmulo dela. Não, eu vi, eu comi ela nessa árvore ontem. A hora que chegou no cemitério, a blusa dele tava em cima da catacumba lá, cara. que beleza, né, cara? Caralho, fiquei arrepiado agora. Cara. Cês, até um cético como o Walter, dentre muitas dessas histórias, cara, se me contasse isso, até na adolescência, eu ficava arrepiado também, cara. Eu te juro, eu sempre tive muito medo das coisas do além e eu tinha muitos problemas com essas histórias. Meus avós, eles enchiam a gente. E geralmente o avô morava no interior, onde a energia chegava. Você ali não dava pra um lampião. Era um lampião. É um grande instrumento apavorador, né? Exato, exato. Propicia uma iluminação ideal para você cagar nas calças. E meu avô contava aquelas histórias. Agora, o maluco é que muitos pesquisadores, principalmente os ufólogos, né, que são mais malucos ainda, eles atribuem essas histórias todas de terror a seres de outro mundo, mas de outro mundo reais, assim, extraterrestres, e vindos até de outros planetas. Eu acabei dando uma pesquisada a respeito. Muitas dessas lendas que a gente conhece aí, segundo os ufólogos, seriam seres vindos de outros planetas e não vindos do além. Deixa eu manifestar aqui, eu sei que um monte de gente vai querer me matar com o que eu vou falar. Ufologia, eu acho, de uma babaquice. Eu tenho certeza que todo ufólogo é virgem. O cara, toda a grana que ele tem, ele compra uma lupa. um telescópio. É um telescópio, né? Que babaquice. É. Se você é ufólogo e ouve o Agente 86, por favor, peço encarecidamente que se você nunca mais ouça e vá perseguir os seus ETs. Mas você sabe que uma história clássica e repetida, principalmente nos interiores do Brasil, é uma famosa mãe de fogo. Se você nunca Mãe de fogo eu já tive. Uma vez a minha mãe tomou um porre de vinho no Natal, mas, amigão. Se Dona Terezinha nunca contou essa história pra você, você pode falar, mãe, tinha ouvido falar da mãe de fogo? Pode ter certeza que ela vai falar. Ela vai falar da minha avó, que eu já contei aqui, que tomava jurubeba, Leão do Norte, todo dia depois da Ave Maria. O que era essa tal mãe de fogo? Seria uma bola de luz, essa bola de luz aparecia ali nos interiores e ela seguia pessoas. Minha tia Arlete tem uma história ótima dessa bola de luz, disse que foi seguindo ela por um longo período, ela no meio do mato correndo, ela e meu tio, eles precisavam chegar até uma estrada e aquela luz a em cima. A tia Arlete é a Susan Boyle? Ela mesma, Susan Boyle. Susan Boyle é desafinada. E meu pai também nunca acreditou muito nessas coisas do além. Começou a acreditar há pouco tempo. É porque agora ele mora numa casa assombrada. Exato. Inclusive, quem passa a noite lá fica com a casa. Então, mas o meu pai, que sempre foi muito cético também, ele dizia que a única coisa que ele se lembrava de ter visto foi a tal mãe de fogo. Ele disse que tinha uns 5 anos e que ele viu ali essa fogo bola. Também é sua avó que bebia. Avó Carolina. Não era. Era outra avó que ficava de fogo. Era a avó materna. Mas enfim, ele fala que ele lembra de ter visto algo parecido nesse sentido, assim. Então, mas segundo os ufólogos, isso seria, né, uma manifestação extraterrena aí, que poderia ser um OVNI que seguia as pessoas e por que não as abduzir e tal. Costumava tomar uns drinks gelados num certo estabelecimento e tinha uma cozinheira que era maluca. Ela contava uma história, ela teve um problema com o pai dela, uma desavença e tal. E ela ficou muito magoada com o pai dela e nunca conseguiu perdoar, nunca perdoou e nada. Não se viram durante muito tempo. O pai dela morreu. Morreu. Antes do Gugu. Do Gugu reconciliar os dois. Exatamente. Aí, certa noite tava ela e o marido deitado na cama pra dormir. Aí. Acabamos de ter uma manifestação. Tomei um susto. Estamos falando besteira, como diria meus avós. Tomei um susto. Não sei se foi o Facebook ou o Skype que fez um barulho aqui. Cara, que susto eu tomei agora. Voltando aqui à história. O pai dela apareceu no quarto. Apareceu e ela e o marido olhando e os dois enxergando aquele clarão de luz. Aí o pai dela, o que ele veio fazer? Veio pedir o perdão. Olha só, cara. Veio pedir o perdão dela, que ele tava sofrendo, que ele precisava se livrar daquela culpa, não sei o que lá. Aí ela falou assim, não, pai, eu não te perdoo. Na mesma hora, uma nuvem amarela de enxofre subiu. Tomou conta do quarto inteiro, ouviu-se um grito dele. Que loucura, cara. Abriu um buraco no chão, ele sumiu. Olha só. O cheiro de enxofre pelo quarto, tiveram que abrir as portas, a porta, a janela. Ela não perdoou o pai, mas que nem não. Numa hora dessa, cara. Nem numa hora dessa, isso que é mágoa. Pai dela, amigão, tá fritando igual bife de chouriço. Aqueles fantasminhas pretos do filme Ghost foram lá e levaram o pai dela pra baixo, então... Tava falando do ceticismo todo do meu pai aí, né? E você falou da casa mal-assombrada dele. Meu pai não acreditava em nada, como eu já disse. Poucos meses atrás, meu pai disse que... Ele já tinha comprado uma casa faz tempo e foi morar lá faz pouco tempo nessa casa. Mas a casa ele já tinha fazia um bom período, assim, exato. Falaram que a casa parece que tinha ali uns aparecimentos ali. Meu pai disse que apareceu pra ele a dona da casa. É, mas ele não tinha como pagado? Ele tinha morrido, olha só que loucura. Casa galera grilada. Então, daí os vizinhos, não, porque ela gostava muito da casa, fazia muitas festas e ela morreu aí dentro e tudo mais. Aí... Você sabe a causa da morte? Não sei, cara. Acho que foi cirrose. Mas aí, meu pai disse que só falou o seguinte pra ela. Falou assim, olha, se você quer cobrar, vai cobrar de quem eu comprei, porque eu paguei já pra outro cara. Diz que meu pai falou com a entidade ali. Ele que achava que ele tava livre de todas as dívidas terrenas. Exato. Foi cobrado. E veio uma dívida do alguém cobrado além, sem ele dever, coitado. Tem algum Serasa, algum SPC do além? O Nelson Moreira, eu sou do Serasa do além. Consta dos nossos arquivos infernais que você não pagou o habite-se da casa. O nosso ouvinte Nicolas Oliveira nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas. Nos anos 90, eu me meti a ser gótico, mas minha carreira nos cemitérios durou pouco, até quando meu pai descobriu e contou o seguinte relato ocorrido ali em Ouro Preto. Que nos anos 80, um grupo de amigos daqui da cidade resolveu fazer uma aposta, entrar à meia-noite numa cova aberta em um cemitério. Todos os cinco entraram, mas o último, ao sair da cova, gritou de horror. Alguém o segurava e puxava pra dentro da cova. Apavorados, os outros quatro fugiram. Ai, no dia seguinte, encontraram um jovem de mais ou menos 25 anos, com os cabelos totalmente grisalhos e a expressão de horror, morto dentro da cova aberta e vazia. As suas calças estavam agarradas por um pedaço de raiz que o prendeu e o matou de susto. Nunca mais passei perto daquele cemitério. O cara ficou grisalho numa noite. Por quê, cara? Será que no terror envelhece? Ouvindo a gente em 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para suas dicas, sugestões de novos capítulos. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Nos episódios anteriores, a gente pediu para que os ouvintes se inscrevessem para participar do episódio de aniversário, né, de 2 anos do nosso podcast. Está gravando ainda, as inscrições se acabaram, a gente está selecionando uma galera. O critério é nossa cabeça. Andou. A gente escolhe quem a gente quer. Alguns registros já foram feitos, em breve vocês vão ouvir o episódio de aniversário. Quem sugeriu esse episódio foi o Carlos Eduardo Sanches, e ele escreveu no e-mail, abre aspas. Meu avô Inácio, pai da minha mãe, tinha muitas histórias de terror, que até hoje, ao lembrar delas, mesmo com 35 anos, ainda tenho um certo pavor. O pior foi quando, numa noite, ele sentiu suas entranhas necessitarem se aliviar. Mas o banheiro ficava do lado de fora da casa. Ele pegou um lampião e seguiu para a casinha a fim de dar um barrão. Essa cena por si só já é de terror, né? Só assim que abriu a porta, deu de cara com um equino que no lugar da cabeça saía um jato de luz. Jesus. Meu Deus. Mas mesmo assim, relinchava como uma égua no cio, segundo o relato do avô, né? Ele voltou até a cama e acordou minha avó para ver aquela coisa ruim. Mas era tarde, o ser já tinha ido. O pior disso foi que ele não tinha se dado conta que nesse pânico todo acabou por cagar nas calças, mas ele jurava que tinha visto o que chamava de mula sem cabeça. Cara, que desculpinha. Pra justificar a cagada nas calças. Sabe que eu me lembro da minha avó Angelina, essa que tomava uns gorós? Uns gorós a mais, ela também a me mãe disse da, uma vez. A mãe de fogo? Não, essa, é, a avó de fogo. A avó de fogo contou uma vez que ela também viu um bicho semelhante aí. Uma mula sem cabeça. É, mula sem cabeça, por exemplo, assim como o Curupira e o Saci Pererê, era muito folclore, né? Muito trabalho de folclore na escola. Não, eu não acreditava, não. Não botava muita fé nessa. Eu também nunca. Não, cara. Essa, da ditadura e ali, eu tinha certeza que aquilo era invenção do Figueiredo para fazer com que a gente ficasse em nossas casas sem nos rebelar por aí. Outro ser que também estava ali entre o folclore e o não, porque nesse caso o professor Praxedes no Rock Santeiro provava o contrário, né? Que ele era um lobisomem. As histórias de lobisomem também eram contadas ad nauseam pelos meus avós. E meu pai fala que antes de ser batizado, um bicho rondou a casa dele lá e uivava do lado de fora. Quem é pagão, o lobisomem come? É, segundo... Você tem uma filha pagã ainda. Preciso batizá-la em breve, antes que o bicudo e o bicudinho apareçam por aqui. Mas enfim, contavam muitas histórias, inclusive... Próximo à sua casa tinha um cidadão de nome Clementino. É mesmo? Clementino Curisco. Diziam que ele era um desses caras aí. E que uma vez, olha só que loucura, o lobo invadiu a casa de duas senhoras ali, quarentonas e solteironas, e que o lobo estava lá, entrou dentro da casa, sabe-se lá o que ele foi fazer. Depois a gente pode concluir. A única maneira de você fazer um lobo... Isso pode acontecer com você. Se você não tem uma bala de prata pra meter no peito dele, você pode jogar o sal em forma de cruz no lobo. Cara, mas pera aí, gente. Não dá pra ter uma calma pra você... pra você jogar fazer uma cruz, o sal em forma de cruz, né? E que, segundo essas senhoras, jogaram o sal em forma de cruz. E o que aconteceu? O lobo se destransformou e virou Clementino. Detalhe, após os gritos das senhoras, os vizinhos foram lá e lá estava o Clementino completamente nu, né? Porque obviamente que o lobo não ia ali se transformar e ter roupas na hora, né? E passou o ferro nas duas. É, exatamente, cara. Provavelmente é isso que aconteceu, né? Mas o meu avô Joaquim, pra terminar com uma história do meu avô Joaquim, meu outro avô que tinha histórias ótimas de terror. Eu ouvi falar de uma história de um lobisomem sexual. E ao invés de me matar, ele chupava o das suas vítimas. Então vamos ver se isso não aconteceu com o meu avô Joaquim. Porque dizia ele que perambulava pelas ruas de Minas, no interiorzão lá, e foi numa festa com os amigos. Os amigos decidiram ir pra outro lugar. E meu avô falou, não, eu vou voltar pra casa. Só que tinha que andar tipo uns 5 km sozinho no meio do mato lá e tal, por um trilhozinho. E ele disse que andando ali, apenas sob o luar, iluminado pela lua cheia, ele disse que lá na frente ele viu um cara. Eu falei, opa, pera aí, uma companhia, né? Diz que gritou, o cara não ouviu, mas ele acelerou o passo e foi chegando mais perto. E disse que a hora que bateu a mão no ombro da figura, o bicho caiu de quatro e era um lobo, cara. E ele disse que saiu num gás correndo, foi rasgando cactos no peito e tudo mais. E o bicho atrás e tal. E ele disse que chegou em casa e da minha avó, ah, é lobisomem, já falaram que ele tava por aqui. E segundo meu avô, esse é um relato dele, cara. Cara, mas vou falar pra você que família mentirosa você tem, hein? Puta que pariu.